partiu. De Dom Pedro, Malazarte, o raio parte, o raio parte. Bacamarte abriu um hospício nacional e funda a nova capital. Meu tio avô já é catatu, pra curar do calundu. Deu de ler Augusto Ponte, nem me conte, nem me conte. O Peri fez infusão de Mogadon, me dizem que virou maçom. Ai, Sebastiana, o lirismo é que me dana, vou mudar pro ABC. Ai, Maria Moura, se eu queimar essa lavoura, apareço na TV. Vendo toda a esperança pra pagar minha fiança de Manape de Jiquê. Lá vai o bacharel, rei da vela coronel, contra-revolucionário, honorário, honorário. Vitorino Papa Rabo já caiu, ou é primeiro de abril? De quando em vez o meu país quase emerge por um triste, mas o tempo acende a praga. Berro d'água, berro d'água. Pauliceia desvairou, tomou no vão do liso do Sussuarão. Eu, ande Macabeia, volte para a Galileia, onde Antônio aconselhou. Júlio Galá, vá sim a vitória, que tá perto o fim da história. Roberto despertou, tchá-tchá. Velão toda traquitana, ai de ti Copacabana, ai de nós arpoador. Aproveitou o carnaval e tomou conta do pré-sal. E dizem que virou maçom, fundou a nova capital. No liso do Sussuarão, ou é primeiro de abril, ou é primeiro de abril, ou é primeiro de abril.